Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Cast no ar, meus caros. Sim, esse que vos fala é Manuel Calaveira e trouxemos agora o nosso terceiro episódio do Elo Perdido. É, meus caros, aquele nosso encontro magnoficólico que nós tivemos lá na cultura falando sobre Star Wars. Mas eu não estou aqui sozinho, estão comigo aqui Miotti. E aí, galera, eu acho que se eu vender tudo que eu tenho de Star Wars, eu fico rico. É, o problema é arrumar quem compra. É. Um idiota pra comprar esse monte de cacareco que tu tem do Star Wars. Muita gente compra o que eu tenho. Tem a calcinha usada da... Ah, esse eu comprava. Esse eu não vendo não, peraí, esse aí não. E como bem vocês já escutaram, estão aqui comigo também, Brunão. Cara, eu não sei por que Neguinho reclamou no Blu-ray do novo grito do Obi-Wan, cara. O George Lucas, o que ele tá fazendo é simplesmente contextualizar os filmes. Ele botou o Obi-Wan gritando daquele jeito porque o Obi-Wan aprendeu aquele grito com aquele lagarto maldito do episódio 3, velho. É isso. Não, e pior, não é o George Lucas botando essas gracinhas. É o pessoal perder tempo discutindo sobre isso. Isso, cara. Meu caro internet, hoje vocês vão escutar o nosso encontro na Livraria Cultura, onde nós fizemos o lançamento do Blu-ray. O que eu acho legal da gente estar botando esse programa no ar, pra quem não teve oportunidade de ir, né? A gente tem muitos ouvintes que nos acompanham de fora de Brasília e que não tiveram oportunidade de vir pro evento. E também aqueles mesmos de Brasília que ficaram preguiçando em casa e não foram assistir a porra do evento. Então, a gente fez um apanhado dos melhores momentos, não é um programa como o normal do Jurassic Cast, né? Não é um programa usual, como você está acostumado, mas nós elegemos entre nós os melhores momentos daquele encontro. E um aviso para o Alexandre Henrique Amorim, vai ter muita vírgula sonora, tá? Não reclama não, é muita vírgula sonora isso. Mesmo. Reclama não. Não vem encher o saco não. Ele está falando do Alexandre Nerdmaster. Fiquem agora com o melhor do encontro do Jurassic Cast, Nerd Drops e Cidade Gamer na Livraria Cultura, lançamento Blu-ray. Fiquem agora, internet, com os melhores momentos do Jurassic Cast, Elo Perdido. Mas antes de irmos embora... Bruno, qual é a novidade? Vamos! Caralho! Quem entendeu, tá aí. O negócio é esse. Era isso, pronto. Se você era o que eu falar, tinha falar. Você entendeu? Não, sabe o que, que é? É que eu falei na língua dos anjos, porque tem a ver com o nosso recado. Meu irmão, se esse programa foi o do nosso último evento na cultura... Nós temos mais uma coisa da Livraria Cultura para falar para você, querido ouvinte. Um outro evento na Livraria Cultura, mas dessa vez nós vamos estar na plateia. Mais um motivo para você ir. Isso! Afinal de contas, conta aí, Calaveira, quem é que vai estar lá, meu irmão? Ah, é um cara que tá começando agora. É, um noob. É um noob, um cara que não tá muito conhecido. Um tal de Eduardo Spohr. Ah, toma essa, é, moleque. É, meu cara internet. Ele vai estar na Livraria Cultura do Casa Park Shopping Center. Tô aqui em Brasília, No dia 3 de novembro, às 19h30. Ele vai estar lá apresentando seu novo livro, Filhos do Éden, volume 1. Herdeiros de Atlântida. Eu tô maluco pra ler esse livro, porque eu já li A Batalha do Apocalipse, acho um livro muito maneiro. Ainda não tive tempo de comprar o meu, tempo, entenda-se, dinheiro. Até o Natal eu prometo a mim mesmo que eu vou me dar de presente o Filhos do Éden. Mas, cara, olha só que legal, cara. Livraria Cultura, mais uma vez, trazendo felicidade pros nossos ouvintes, cara. Olha que maneiro. Aqui de Brasília, olha só. Pois é, meus caros. E esse bate-papo, ele terá a mediação do blogueiro Marcelo Minuti, que é o editor do Tecnozilla. Vai ter uma sessão de autógrafos depois, hein? Você que tem aí sua edição limitada do Batalha do Apocalipse, você que já tem o Filhos do Éden, ou que tá pensando em comprar, aproveita, cara, que essa é a chance. Ele tá muito requisitado, tá fazendo turnê aí, né, Minuti? Ele me ligou ontem, não sei se vocês estão sabendo disso, acho que vocês não sabiam, não. Ele pediu pra filmar, de fazer um videozinho. Ah, é? Pô, é. Então tu vai estar lá fazendo videozinho. Vou filmar todo. Tô na plateia, vou fazer um vídeo, né? A gente tem que estragar o evento de alguma forma, né? Se a gente não tá lá na frente, a gente vai estragar lá atrás. Isso. Faz assim com o Dota, então... com a gente vai fazer agora. Mas isso não é tudo! Nós conseguimos, cara, a editora Verus, do Eduardo Spohr, garantiu pra gente 2 livros pra gente sortear pros ouvintes moradores do Distrito Federal no Jurassicast, cara. Olha só como é que vai funcionar, hein? Um livro da Batalha do Apocalipse e um livro dos Filhos do Éden, ok? Exatamente. Reiterando, só para a galerinha aqui do Distrito Federolho. Dessa vez não é uma promoção nacional, mundial, whatever. Ela é uma promoção só para a galera que mora aqui. Porque vai retirar o livro lá na livraria. A ideia é, você ganhou o livro, você vai ter que ir lá no dia do evento, tá? No dia 3, pra participar do evento, pra ganhar o seu livro, pra tirar uma foto com o Eduardo Spohr, ele autografar o seu livro que você ganhou de graça. Olha que maravilha. E também vai poder tirar uma foto com a gente, né, meu irmão? Vamos entrar nessa aba aí, porra. Quem que vai querer tirar foto com a gente, bicho? Quem vai querer tirar foto com a gente? O Máfia Sonora. Eu tô magoado com o Máfia Sonora. Ele sumiu, não dá notícia, é um palhaço. Pra você participar, primeiro, no nosso post aí do programa, tem um linkzinho, você clica nesse link e vai abrir todas as informações que você precisa pra poder participar, tá? Tá tudo muito bem explicadinho ali, a gente não vai precisar ficar falando aqui, porque vai só tomar tempo e ninguém vai entender nada. Então, entra lá no nosso site e você segue todas as instruções. É coisa fácil, tá? Só vai ter que preencher um pequeno cadastro de coisa pouca e divulgar o evento da maneira que você puder nas mídias sociais. Quanto mais você divulgar em diversas mídias sociais, mais chances você vai ter de ganhar. Então, se você divulgar o evento no Facebook e no Twitter, você tem 2 chances de ganhar. Se você divulgar no Facebook, no Twitter, no Orkut, no Yahoo, no seu blog... No Tumblr, você vai ter 500 chances de participar. Então, quanto mais você divulgar essas instruções que estão aí no post, né? O que você pegar aí, você pescar... Meu irmão, tem que ter pelo menos 3 neurônios para participar dessa promoção. Se você é um mobral do caralho, não participa, tá? Vá pro inferno. Você não vai conseguir nem ir lá pra pegar o livro. Né? Não vai conseguir nem ler o livro, cara. Então pra que você tá participando, né, bicho? Porra. Olha só, as inscrições são até o dia 1º de novembro. Ai, meu Deus, tá acabando. É uma promoção que já começou acabando. Isso. Então, até o dia 1º de novembro, você poderá fazer as suas inscrições. O resultado sai no dia seguinte, no dia 2. E vamos adiantar também? Por que que é dia 1º, dia 2, dia... Bom, o evento é no dia 3. No dia 31 tem jurado. Jurassicast novo. E no dia 2 também tem um elo perdido novo aí, hein? Vou fazer aquele papel de idiota. Sobre o que será? Só posso adiantar que é uma entrevista. Moleque! Explodir cabeças. E agora é isso, meus caros. Fique agora com esse maravilhoso episódio do Elo Perdido, ok? Até a próxima. Tchau. Nos vemos lá na Livraria Cultura. Tchau. Boa noite. Seja bem-vindo à Livraria Cultura. dentro. Nós somos, pro eu, integrantes, dois integrantes, porque temos um terceiro que está escondido lá em cima, do Jurassicast. E nós estamos aqui hoje para fazer esse lançamento dessa trilogia que está sendo esperada desde que foi inaugurada, desde que foi lançada, praticamente. Desde o lançamento do primeiro filme. Desde 1970 o pessoal já está esperando por rir. Isso. Então, além de nós dois do Jurassicast, o Miotti que está lá na técnica, temos também aqui convidado o Guizão do Nerdrops. Isso. Mamãe, papai, por favor, batam palma. E do meu lado direito, toque o favor. Obrigado, é porque eu tô com metade do meu rosto paralisado e amigo que amigo sacaneia nessas horas. Estamos aí com o Vivaco da Cidade Gamer, que é um site de games, podcast games e tudo mais. Isso, e nós tudo é amigo, né? Tem nós tudo é bro, né? Nós é brote, é nós do inferno. É mano. Então, meus caros, Star Wars. Famigeradamente conhecido como Guerra nas Estrelas. A gente sabe quando a gente está ficando velho, quando os títulos dos filmes vão mudando. Eu nasci numa época que se chamava Guerra nas Estrelas. Eu também. Eu era também Guerra nas Estrelas, exatamente. É. E eu chamo até hoje de Guerra nas Estrelas, eu não tô nem aí. E era meu parente chamar de Guerra nas Estrelas, não sei porquê. Acho que foi força do hábito de só ver Star Wars, Star Wars, Star Wars. Força do hábito. Claro, né? É. A força do hábito esteja conosco. Star Wars 1977, depois relançado como Episódio 4, A Nova Esperança. Quem que nunca ficou confuso com isso? Eu ficava realmente confuso. Porque para uma criança é difícil você entender como é que um filme começa no 4. Cadê o 1, 2 e o 3? É verdade, deu um problema aí, né? É mais ou menos como tentando ambientar aqui se o Harry Potter já tivesse beijado a primeira vez e já tava no 4 anos, sabe? Vamos lá, galera. Tipo, ué, quem é esse? Por que eu tenho que ter raiva dessa pessoa? Tipo, ele professor não é a mesma coisa. Os personagens já estavam estabelecidos, imperador. Cara, o que você tá falando, velho? Ah, é verdade, é Star Wars. Desculpa, tá falando de Harry Potter. Eu, particularmente, a primeira vez que eu vi, eu acho que eu nem sabia contar em números ou não, cara. Ah, assim, episódio IV, né? IV. O que será, né? Quem é o personagem? Episódio IV. Eu acho que sim, cara. Ou eu, quando eu era um menino, eu nunca me liguei, eu acho. Só, mas quando eu quis saber que ele era o episódio 4, eu falei, ué. Faltou alguma coisa. Então, uma trilogia faltando. Peraí, trilogia é uma coisa que não se falta. Pois é, na verdade era uma sextologia de 3 filmes, olha só. Pois é. Isso. Com a Nova Esperança, lançado em 1977, foi um dos grandes blockbusters daquele ano, se não o maior. E foi um dos filmes... Foi um divisor de águas, né? É, na verdade, o primeiro grande blockbuster, assim, que é considerado um grande blockbuster desses, que hoje a gente só vê blockbuster praticamente no cinema, foi Tubarão, que é de 2 anos antes, né, de 75. Esse foi um divisor de água. Quem entrava na água e quem não entrava na água. Até porque não teve continuação, né? Boa, tá? Boa, continuações assistíveis. Não, Tubarão. De verdade, quem tava na água morreu. Foi ótimo. Não, mas quem tava na água morreu, porque não tava na água, não tem Tubarão, cara. Até o Tubarão morreu, como é que teve o 2, como é que teve o 3? É legado. Ah, tá. Família, né? Genética. É a força. Um dos tubarões é o filhote do primeiro tubarão que vem pra vingar a mãe. É sério? É tipo o Charles Bronson. Gente, sacanagem, então vocês não lembram, não? Aquele filme que Star Wars. É um dos tubarões. Porque você fala assim, é um tubarão bebê. Aí você, caraca, é o filhote do primeiro, não é, cara, não inventa. É sério, gente, eu não tô de sacanagem. Tá, Star Wars. É um conto de fadas contado no espaço. Isso. Porque basicamente Star Wars é isso. Ele é um conto de... Ele é fantasia, né? É um conto de uma princesa, um cavaleiro. Tem um cavaleiro negro. Tem um cavaleiro branco. Isso. Tem um pirata. Tem um pirata e tem um mocinho em perigo. Isso. E o cachorro. E o cachorro. Isso. Que era uma coisa, por exemplo, que eu também não entendia quando era pequeno. Depois que eu fui entender que se passava... como uma fábula, que eu acho isso fantástico. Eu acho uma coisa demais. Assim. Você achava que era um documentário isso? Não, você não achava não? Ele começa há muito tempo atrás, em uma galáxia distante. Você fala, eu não tava nessa galáxia, é distante. E há muito tempo atrás, não, aconteceu. Documentário. E é tão pirador, porque é o seguinte, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante era o futuro. Olha isso, cara. Ou não. Ou não. Isso dá um nó na mente, né? Eu fui tocar. Você veio pra cá no seu Millennium Falcon? Não sabia, não. Não, eu acho que chegou. Sabe como é que é? O ápice da tecnologia. O ser humano tem uma habilidade fantástica de estragar tudo. Estragou tudo, reset, voltamos. Planeta dos macacos. Planeta dos macacos. Chewbacca, eu era perdido. Próximo tópico. Cultural de Star Wars, quando foi lançado, foi enorme. Primeiro que era um filme totalmente desacreditado pelo próprio estúdio, né? Ele foi bancado pelo estúdio, deu prejuízo pra caramba na hora que estava sendo feito, mas o George Lucas, naquela época, ainda tinha talento, né? Talvez, juízo, não sei. Pouco dinheiro. É, exato. É caro gravar no espaço. Ainda mais há muito tempo atrás, né? E aí, o que aconteceu? O filme foi um fenômeno, cara. Estourou e, assim, a Fox não esperava isso. Ela realmente não depositava. Ela fez de tudo pra acabar com o filme. Nem esperava que um filme, assim, Fantasia, pra descontrair, apesar de ter sua atenção, ter tudo, ele é um filme de entretenimento. E que não esperava que fizesse esse sucesso todo, né? E acabou fazendo pro público em geral. E eu acho legal desse processo que a Fox, ela ensinou pra gente como a gente não deve gerir um negócio, né? Porque ela virou e falou assim, olha, isso vai ser um fracasso mesmo. Aí o George Lucas virou e falou assim, não, como é que vamos dividir os dividendos aqui? Aí o George Lucas virou e falou assim, olha, vocês ficam com o preço das bilheterias que eu quero só o direito da minha merchandise. Aí ele falou assim, ha! Beleza. Mas dá, porque esse mané vai vender bonequinho, não existia aqui, não sei ainda e tal. Tinha uns action figures, né, alguma coisa nesse sentido, mas não tinha com essa força toda que é. Porque Star Wars, ela é um império dos bonecos também, né? Cara, império do merchandising. Né? Império do merchandising. É o império que contra-ataca, né? Porque você gasta pra continuar gastando. É um boomerang financeiro. A gente tá aqui falando justamente porque somos vítimas do George Lucas. Cara, tamo aí, bicho. Tamo aí, cara. É isso mesmo. O George Lucas, quando lançou o filme, os bonecos parece que não tinham sido preparados, ainda tinha porra, boneco, sei lá. E o cara vendeu um vale boneco, cara. Olha que cara sagaz, velho. O cara vendeu vale boneco e hoje em dia o vale boneco no eBay é mais caro do que o boneco. Eu tenho um vale boneco que eu troquei por um boneco, que eu não troquei por um boneco, né? Exato. Inception. Inception. Eu tenho um papel que vale um boneco e não vale mais, mas o que vale é o valor do boneco. Basicamente, o conceito de pré-venda surgiu aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, Star Wars é isso, né? Criou-se ali, o absurdo começou aí. E aí George Lucas falou, tá, ganhei dinheiro pra caramba. Vamos parar com isso. Não, chega, eu vou fazer filme agora de arte. Sacanagem, vamos começar no 4 mesmo? Bora! Solta o freio de mão, depois eu penso em engatar ré, né? Vamos pra frente, depois a gente manda pra trás. Exato. Então, já que eu comecei no quarto, deixa eu falar, não. Ele falou, cara, vamos ganhar mais dinheiro com esses babacas que assistiram isso. Esses babacas. Nós estamos acusando ninguém, a gente tá falando da gente mesmo. Isso. Vai, tatuagem, Star Wars, forever. Isso. Ó, vocês entenderam o que nós estamos falando? Miote, tá com o microfone aí? Não. Fala um pouquinho mais alto. Conta pro pessoal quantas versões do mesmo filme você tem. Eu tenho todas. Olha aí, cara. E todas não são bastante pro George Lucas, você sabe disso? Não. Todas não são bastante pro Miotti. Exato. Tem uma estátua dele no Ranch Skywalker. Do Miotti. Do Miotti. Do lado do Yoda. Do lado do Yoda. Funcionário do mês. Freguês do mês. Funcionário. O cara trabalha pra pagar as coisas do George Lucas. Enfim, em 1980 ele falou, vamos fazer mais um. E agora a gente vai poder explorar mais coisas do universo, né? Darth Vader ele não matou, fez bem. Chamou Indiana Jones de volta. Chamou todo o elenco de volta. Vamos dar uma viajada aqui. Todo mundo sabe como é que o Darth Vader fugiu, né? Ele sobreviveu ao primeiro filme. A nave dele saiu voando e ele, né, ficou pairando lá. Eu fico imaginando um cara como o Darth Vader, que tem uma paciência de Jó, ele lá na navezinha dele assim, né? É, né? Esperando a ligação, né? Aí ele liga e diz. eu me perdi. Onde você tá? Na minha roupa, esqueceram de fazer o GPS. Não, tinha o GPS, o problema é que é aquela linha especial. Se eu botar no YouTube GPS Star Wars, pessoal, é bem legal. Na hora que ele ligou o GPS, ele fez assim: onde você quer ir? Aí o Darth Vader disse assim: não, ele não, cara. Não tem outra voz, não, pelo amor de Deus. Na verdade, o não que ele fez, acho que todo mundo sabe como foi. Não! Enfim, lançou um filme que é um filme que ele explora o Darth Vader, né, cara? Sim. E é o filme em que ele traz um outro personagem, que ele já tinha matado o Obi-Wan, né, no primeiro filme. Há controvérsias. Há controvérsias? Há controvérsias. Ah, por enquanto fantasma, é isso? É, né? Se integrar, não sei se é um poder Jedi. É, né? Acho que... ele morre sumindo, né? Ele não desintegrou, sabe? Você pega daquelas paçoquinhas, assim, você aperta por cima, desmonta no chão. Foi isso que aconteceu com o Obi-Wan, sabe? Foi então a divisão onde... bruxa do Mágico de Oz, né? É. Joga Império em cima dele, assim, só fica a roupa. Né? Porque nem a Curupira do Castelo Rá-Tim-Bum. Já puxa... Peraí, tu trouxe a Curupira do Castelo Rá-Tim-Bum aqui pra discussão dos Star Wars, cara. Estamos falando de fábula? Por favor. Não é fábula? O cara que encaixa, cara, até o Rá-Tim-Bum na apresentação de Star Wars, cara, é bom. O cara é bom. Tá vendo? Vocês não queriam que ele viesse? Viu? O cara é bom. Ó, vai ele botando a gente conta. A gente queria que todo mundo viesse. É. O nós tinha uma plateia de gente pra falar. O nós o Miotti estava aqui embaixo também. Não. Essa foi a condição pra mim. Ah, tá. Foi bom. Obi-Wan Kenobi só perde de nível de trollagem pro Yoda, que também aparece no Império Contra-Ataca. Isso, pela primeira vez o bonequinho feito pelo... bêbado, Jim Henson, né? Vamos chamar o Yoda, cara. Eu não sei nem se... ele tá ali atrás, cara. Tá ali atrás, né? Mas eu queria saber, assim, as crianças estão aqui, vocês assistem Vila Sésamo? Alguém aqui assistiu? Os Muppets? Então, ó, curiosidade, eu vi o pessoal levantando a mão, eu tô mentindo falando que levantaram a mão, o pessoal levantou a mão nenhuma. É, que ela já levantou. Então, assim, o criador da Vila Sésamo, que faz o Elmo, que faz o comedor de biscoitos e tal, ele é o criador do Yoda. Não sei se vocês sabem. Corto. E assim, o Yoda, não sei se vocês já viram, ele tá completamente maluco. Tá. Parece quando você come muito açúcar. A criançada lembra do primeiro dia de férias? Você lembra como é que chega em casa? Tudo que tem pra fazer, sabe? O Yoda tá assim no filme, né? O Luke Skywalker. Não, eu vim aqui para você treinar com você. É muita confiança mesmo, né, cara? Você treinado pelo Yoda naquela condição, né? Sabe? Mas ali ele não tinha mais o que fazer, cara. A nave dele tinha afundado. Bicho, entendeu? É o seguinte, eu descobri que eu tenho uns poderes muito maneiros que eu nunca vou usar, mas eu quero aprender como usar. Isso. É, a única pessoa que pode me ensinar é esse anão. Esse sapo maluco. Que o fantasma disse pra eu procurar. Cara, eu não tenho como estar na pior. Então o que que eu faço? Pô, é tu que vai me treinar? Beleza. Abraça. Agora, só uma coisa que a vida me ensinou é: tá no inferno. Se você tá na pior, abraça. Tá no inferno. Tá no inferno, abraça o capeta. Ó, se vocês acham que Brasília, num dia muito quente, muito seco, é um inferno, vocês não viram aquele pântano num dia de... Presta verão, atenção, cara. Um pântano no dia de verão tem neblina e uma coisinha assim. Correndo lá pra cá, que essa é a sua única chance. Isso. Essa é a sua única chance. Vamos lá. Cara, e o pior mentor. Esse cara é o seu mentor, que o velho doido, você não sabia do que tava falando no filme anterior, morreu e te recomendou. O pior não é isso, cara. O pior é que o sapo maluco consegue tirar a nave de dentro do pântano só com a força da mente, cara. No Império Contra-Ataca, a gente também tem a revelação de que o Darth Vader era o pai do Luke e termina decepando a mão do próprio filho, e o filho se joga para não se entregar. Deve ter sentido. Tem deck na hora, né? Quando ele arrancou a mão do... Foi assim. Ah! Toma essa, Obi-Wan! Esse é um aluno! Lembra de mim? Tem o único negro da galáxia, cara. O único. Lando Calrissian. Na verdade, assim, o único que entrou em contexto, né? O Império tem o único negro e a Aliança tem a única mulher. Isso. É, então assim, ó, tu quer uma negra mulher, o cara mulher, né? Aí vem pra casa, você vai calar o... Aí chegou assim, aí o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker, chegou assim, e com quem que eu vou contracionar com o filme? Com o único... A gente cria uma raça ou só depois? Depois, com o único Yoda da galáxia. Aí fica assim, cada um com uma minoria. E não diz ter... Não, isso não é um problema, mas assim, cada um com uma minoria, mas ninguém sabe o que fazer com ela. Porque então a única minoria tem aquele caso do Luke e a Leia serem irmãos que ninguém sabia, mas eles sabiam e... Rola um climão. Cara, eu vou te adiantar, pra quem não comprou ainda, pra quem vai comprar. Na Cultura? Aqui, o Blu-ray. Pode comprar aqui na Cultura? Comprar aqui na Cultura. Que nem nós vai fazer aqui? Eu já fiz. Já fez? Já comprei. Ah, não. Inclusive eu já vi. Já viu? E aí eu vou adiantar aqui. Tem uma cena deletada, cara, de Luke e Leia num cara. Ainda bem que ele comprou isso aqui. Não. É tranquilo a cena, só tô dizendo assim, que tipo, se a gente acha estranha a relação dos dois durante o filme, e depois a gente descobrir que eles eram irmãos e que eles estavam naquilo de tudo, cara, ainda bem que ele cortou essa cena, porque eles chegam quase a se beijar de verdade, né? Aquele beijo que eles dão. Aquele beijo, eles estavam presos a cair, né? É, aquele, tá. Aquela não, pra sorte que ela dá um beijinho na bochecha dele e tem uma vala daquela. É. Não, aquilo ali não dá. Exato. Tá certo, entendeu? Mas, cara, tem uma cena, quando vocês comprarem o Blu-ray, vocês vão ver. Tem uma cena deletada que você fica assim, é tenso, cara, é tenso. Eu grudei na cadeira, cara. Aí, beleza, ganhou mais muito dinheiro e deixou todo mundo, cara, 3 anos... Tenso, cara. Olha só o filme. O filme não só acabou com mãozinha de Luke pra lá, beijinho aqui, não. Cadê o Indiana Jones? Acabou o suspense, né, cara? Porque o outro ficou congelado no carboneta, foi levado embora pelo... Sentado no concreto. Rebocado, cara. Isso. E, pô, levaram ele pro planeta, Darth Vader é seu pai, não é? E, cara, sem mão, uma loucura, né? Pegou a irmã, não sabe onde vai. Todos os meus mestres são loucos. Isso. O único negro da galáxia me traiu. Cara, o que eu acho maneiro... Não confia em gente de bigode, gente. É sério. O cara tava de bigode e capa. Não importa de que espécie ele é. De capa e bigode, cara. E o bicho chega... Ah, eu tenho uma cidade nas nuvens. O cara vai te passar a perna. Ninguém constrói tão alto se o cara não tá passando a perna da gente. Cara, olha a capa do cara, velho. Uma moça. Quem concorda comigo que o Lando Calrissian foi um Apollo Creed que não deu certo? Cara, foi. Eu sempre achei. Cara, eu acho o mais maneiro do Lando. Eu sempre achei o Lando aquele ator que falou assim, pô, eu queria ser o Apollo. Cara, o bigode é o mesmo. O jeito de atuar é muito parecido. É. E ele fala assim, olha, tem um negócio aqui, um tal de estado de Guerra das Estrelas, de repente você gosta. Fala, pô, cara, mas meu sonho é ser lutador de boxe. Com esse físico de lutador de burrinho, o máximo que você pode ser é dono de alguma coisa no espaço. Aí pegou, cortou a cortina de camurça, botou nas costas. É, aí não, pera, foi eu. A delicadeza vai falar da camurça. O estilo estético da roupa do Lando Calrissian é uma coisa de luto, né? Mas é lindo, se você fosse dono de uma cidade no céu, eu usava capa, tava nem aí, capa e roxa. Nem senhora. Eu seria um otário que nem o Lando foi. Chega Darth Vader. Você mostrou, meu irmão. Darth Vader. Eu vou ficar do lado de vocês. Você tá louco? Você chega aqui num rebocador. A nave de vocês tá toda arrebentada. Um negócio do Nicolândia, um adesivo do Nicolândia assim. Com imã do pet shop do Chewbacca, assim, né? Assim, pet shop das estrelas, né? Seu líder é uma lagosta. Isso. Que te treinou o boneco doido. É, cara. Não, tá maluco. Mas o que eu acho mais maneiro do Lando, cara, é no final do filme, quando ele tá indo resgatar o Han Solo, tá indo lá procurar o Boba Fett, pra onde é que ele levou o Han Solo. Que, assim, é engraçado, eu não sei se vocês já perceberam, por que o Lando mudou de roupa e botou a roupa do Han Solo? Cara, porque o armário da Millennium Falcon é que nem o da Turma da Mônica. Só tem um tipo de roupa. homem humano, aí tem lá, roupa do Han Solo, aí tipo, um cachorro, aí tem aquela faixa assim, e dois bobs, pra não entrar nos cílios quando ele tá em combate, você percebe até um Corvex assim, ó, no tio. Cara, eu não entendo por que ele bota a roupa do Han Solo, cara. Eu queria entender. Você não botaria? Você tá no comando da Millennium Falcon? Se coubesse em mim, tu acha que eu tava vestido de quê aqui agora? Você acha que então é a roupa do comandante é aquela que o Han Solo usa? Ué, é assim no Star Trek? O que vai ser no Star Wars? Ah, tá. Ficamos não que eu ia falar sobre isso. O Jorge Lucas, pra quem não viu, se é que alguém não viu, por favor, pegue seu iDevice, seu qualquer coisa, vai no YouTube e digita Star Wars Especial de Natal. Isso. Não, fala isso, mano. Ai, cara. Assiste, cara, sabe por quê? Eu assisti e eu quero dividir com vocês esse momento, que é muito maneiro. Tem a família do Chewbacca. Dividir esse momento é a mesma coisa. A família do Chewbacca, que é impressionante, que a família do Chewbacca me lembrou muito aquela série que tinha no SBT, o Elo Perdido. Isso. Parece o Elo Perdido. O Chaka tá lá. Tinha o Chacazinho, que é o Chewbacca, aí tem a Chewbacca fêmea. Chewbacca fêmea. Que coragem de pegar aquela Chewbacca fêmea. Tinha o Chewbacca velho. Tinha o Gula. Assim. A grande família? Chewbacca! Ou a TV Colosso também, pra quem se lembra aí. Ok, agora vamos de coisas. Todos os personagens principais, tá lá o. Chewbacca. A paixão, tá lá? Não, tá lá, todos os personagens lá, o Rio, todo mundo. E aí ficamos então 3 anos esperando o que ia acontecer com nossos queridos personagens, né? E aí chegamos no derradeiro, o retorno de Gedi. Isso. Grande Gedi. Quem é Gedi? Tá morrendo de saudade, ela voltou, né? Gedi, mano, que Gedi! Eu acho legal que o filme já começa de uma maneira muito sacana, cara. Porque assim, o Han Solo foi capturado pelo Jabba e foi levado pro planeta do Jabba, que é Tatooine, né? Isso. Aí, eu vi isso até no Family Guy. Aí o cara vira e fala assim, nós sabemos por onde eles vão, mas só vamos resgatar eles daqui a 3 anos. Não, mas assim, tem aquela coisa que o Luke, ele decide no final do... É porque eu vejo esse filme como um só, que o Luke decide ir embora, não terminar o treinamento, porque estão precisando dele. Isso. Né? Aí o Yoda fala, não vá, volte, não sei o que. Porque 5 horas pra morrer, é muito engraçado, né? Porque sacanagem, é engraçado. Não, mas é engraçado porque ele tá morrendo. Aí o Luke vai falar assim, quem é minha irmã? Ele... é uma mulher. Aí ele vai, bom, agora eu vou morrer. Ele, meu, tá vendo meu cabelo? Chato! Cara, eu se fosse o Yoda, eu ia fazer assim, pá! Eu ia grudar na parede e falar, nossa, boca, velho, deixa eu morrer! Eu te garanto que no último pensamento do Yoda antes de morrer, foi assim, Obi-Wan, eu te pego! Porque assim, que deixou essas dúvidas todas, foi o Obi-Wan na cabeça do Luke, né? O Luke foi perguntar pro Yoda, não, mas peraí, o Luke ficou 3 anos treinando com esse boneco sem vergonha. Ele não falou uma palavra sobre isso, vai falar logo na hora de morrer, tem que falar, tem que chutar. Amiga, que nem eu falei de concurso, vocês estão 3 anos pro concurso, você não sabe nada que tá acontecendo no mundo de fora, não, só por causa das provas. É isso. Ah, você viu que vai ter Copa esse ano? Não, você tem concurso do MPSFF de GJ. É isso. É foda. Hã? É maluco. Vocês me chamaram aqui porque eu sou são. Aham, não sei disso. Enfim, o filme tem o grande vilão de toda a saga, que é o nosso querido Papa, né? Papatinho. Papatinho. É o Papatinho. Não, você não vai falar que o cara parece com o Papa, não. Fazer uma ligação rapidinho disso aí que você falou, Palpatine. Eu lembro quando lançou o episódio 1, o pessoal ficava se perguntando, cara, será que esse Palpatine é um imperador? Bicho, é o mesmo ator, né? Você percebeu, não? Tá vendo voz? É, mas será que eu lembro? É sério, eu não fico lindo, cara. Biote, não é verdade? Não é verdade, Biote? O Biote não. Ah lá, tá fazendo joinha. É verdade, eu lembro, a galera ficava assim. Cara, o Palpatine é o imperador, aí o pessoal ficava assim. Não sei, cara. Mas ó, a voz é a na cara mesma. É o mesmo ator. É o ator. Anakin. Anakin. Come to the dark side, strong. Fala um pouquinho da Estrela da Morte, nova. Não, em construção ainda. Em construção. Empreendedora. A segunda Estrela da Morte seria 10 vezes maior que a primeira, né? Isso. Uma coisa assim. Aí o que que acontece? O cara vem e fala assim, ó, A primeira que foi destruída, como é que ela foi destruída? Foi aquela saída de gás que eu falei pra vocês não colocarem. Vocês colocaram, os caras falaram destruir. Beleza. E agora, como é que vai fazer? Não, agora não vai ter mais saída de gás. Ah, eles fizeram... Beleza. O que é que vocês vão fazer agora? Não, agora dá pra entrar uma nave lá dentro. Vai ser mais difícil. Cara, imagina. Fica você sem piscar alguém. Não, imagina você tá falando com um bicho de pelúcia desse tamanho e ele fica assim pra você. Cara, eu sempre tive medo do Zio, sério. Porque vem aquele desgraçadozinho, que ele vai com o Wicked, aí ele vem, aí ele fica olhando assim, pra além. Cara, aquilo ali de louco, você é doido? Quando dá uma piscadinha, dá, sabe? Você quebra o trânsito. Ah, beleza. É, pra quem não sabe o que a gente tá falando, né? Nessa nova versão, versão do Blu-ray, o George Lucas, ele botou detalhes tão mínimos. Isso. Tipo, os Ewoks agora piscam. Isso. A gente não tá brincando. A cena é perceptível, cara. É, perceptível quando pisca, não percebe. Eu vou te falar um negócio. George Lucas é um mestre, tão mestre, cara, que ele faz piscar 3 vezes. Porque eu vi o filme ontem. Então 3 piscadinhas, mas já dá um alívio emocional tão forte. Não, cara, eu fico pensando que o George Lucas, em 1900... Cara, imagina, eu vou, vai ficar falando, eu vou... Deixa eu falar, viu? Não, você vai ficar falando, eu vou ficar aqui agora, assim. Eu não vou falar, cara. Tá vendo? O que eu acho engraçado é que o George Lucas não devia estar dormindo, cara. Desde a última versão que ele lançou. Sim, o que estamos indo? Eles não piscam! Eu fico pensando assim, é um detalhe que só o George Lucas mesmo percebe, né? Cara, imagina você que assistiu. Eu achei estranho. Sabe, por exemplo, você assiste no banheiro e você fala, mas esses Ewoks não piscam, né? Não, mas assim, quem tem. Acho que é um transtorno obsessivo. Eu lembro de quando eu montava coisas de Lego, sabe? E eu lembrava que tipo, ficava um canto que a pecinha tava mal encaixada. Eu não dormia com isso. Aquela mesinha de água, inclusive tem Lego Star Wars de videogame que brinquedo de verdade. Cara, sabe o que o videogame você pode comprar aqui no controle. Isso. Sabe o que eu acho que cara, pode ter acontecido? Eu fico imaginando o George Lucas chegando na reunião do Blu-ray. Com tipo assim, um quadro de anotações. Um quadro, cara, e um caderno, e ele tá preocupado, ele senta lá e. Gente, olha só. Aquela papada assim, né? O Blu-ray, cara. George Lucas, o Blu-ray. George Lucas é um gordo esquisito, ele é gordo no pescoço, né? É. Ele é um cara que, né, esbeltozinho assim, mas, cara, a papada. Não, ele é gordo no pescoço, sim. Ele tem a minha barba, sabe? A minha barba ela desce até aqui, mas ele faz até aqui pra mostrar a papada. O Coppola é igual, tem a papada, mas ele deixa a barba até aqui, então ele parece barbudo. Uh-huh. O George Lucas não, ele rasga e depois. Um pelicano, cara. Deus. E aí ele chegou e falou assim, gente. Vamos lançar o Blu-ray, legal, tecnologia nova, maneiro. Mas eu preciso fazer. Cara, tem uma coisa que tá me incomodando, não consigo dormir. Ele puxa a máscara do Loki. Isso. E aí ele fala assim, olha agora. Gente. Gênio, puxa saco. Os Ewoks não piscam. Eu preciso fazer esse Ewoks piscar. Ah tá, chefe. Não, tranquilo, beleza. Genial. Maravilhoso. Mas vai ter cena estendida para que isso tenha um contexto? Não, a gente vai pegar aqueles 2 minutos de cena deles, bota a galera pra piscar. Todo mundo trabalhando. A gente pode fazer outra mudança, tipo, não explodir as naves no espaço, porque no espaço não pega fogo. Vamos fazer um módulo de escape com os funcionários da Estrela da Morte. Pra pelo menos no cartão. Eu tô indignado da galera com os concursados que morreram nesse. Eu acho engraçado que o George Lucas não se preocupa com os funcionários da Estrela da Morte, se preocupa com a porra do risco que não pisca, né? Vamos botar a galera fugindo da Estrela da Morte? Não, por quê? Porque os Ewoks têm que piscar. Isso, exatamente. Ou foge. Ou pisca. Não foge ou pisca. Isso. Cara, eu escolheria piscar, né? Lógico. Eu também. Acabou. Retorno de Jedi, todo mundo achar. Luke descobre que é igual. E acabou de uma maneira tão fofinha. Não é? Aquela musiquinha dos Ewoks. Acabou. Olha, nós estamos há 30 anos lutando contra esses caras, morreu o imperador explodiu. É. Cara, você quando mata alguém e a pessoa explode, a pessoa era muito má. Era mal. É muito mal. O cara explodiu. Já nós vamos comemorar. Cara, tem a galáxia. Entendeu? Planetas em que. O planeta todo é uma cidade só. Por onde nós vai? Pô, vamos lá com os bichinhos. Soltando fogos, eles não piscando, né? Cirurgia laser pra quê, meus caras? queimar retina. Eu não consigo olhar pra aquela luz sem piscar direito. Imagina soltando fogo na galáxia inteira. Cara, pronto, a gente descobriu por que, que ele tava tão preocupado que os vivos não piscavam. É, ele foi num dia na Disney, viu os fogos, olhou todo mundo piscando, ela. Os Yorks não piscam. A gente tá fixo nos Yorks, né? Fogos eu acho chato, né? Porque não era um pessoal com muitos recursos, né? Podia soltar fogos na galáxia. Sempre se encontra, galera. Ele não falou do Boba Fett. Cara. O cara tinha a maior importância e morreu em 15 minutos do segundo filme. Nossa, o Boba Fett, ele é incrível! Ele é incrível! Maior mercenário da galáxia. É, maior mercenário da galáxia. Caiu. Ele com um jetpack caiu no buraco. Eu acho que ele tava bêbado aqui. Não, acho que ele acelerou no momento da queda. Não, ele tava bêbado, cara. Ele tava lá naquela festa lá do diabo, ele já tinha tomado todas. Aí o bicho começou a pegar ele, caramba, não sei o que. Vai levar minha mesa pra casa. Aí pegou o Han Solo assim. Não leva a mesa, não, rapaz, traz aqui. Ele tava bêbado, cara. Só pode ser. É, debaixo desse o capacete esconde muita coisa. Isso. Como o Darth Vader também. Toda hora deve estar, tipo, fazendo as carinhas, o imperador falando ali. Lord Vader, você está acordado. É, máscara esconde, né, cara? Vamos voltar tudo. Isso. Vamos fazer de novo. Não, e a ideia parecia ruim até o primeiro pôster, porque a ideia ficou incrível. Que era um Anakin novinho e a sombra do Darth Vader. Você falou: Meu Deus! Não acredito! Meu Deus do céu! O que nós vimos nesse filme? Praticamente vi Star Wars, a sitcom. Star Wars. A comédia. Isso. Não, mas tem que ser uma coisa, tem que ser dado mérito, que a luta entre o Qui-Gon, o cara de chifre e o Obi-Wan é legal. E a corrida dos pods também é legal. Eu acho que fora do contexto, assim, não. Não, a corrida é legal. Eu acho que a gente tem que dar crédito aqui, porque no Ameaça Fantasma tem o melhor personagem de Star Wars. Você sabe quem eu estou falando. Jar Jar Binks. O motivo da existência de Star Wars. Exato. O homem que trouxe equilíbrio à força. O homem que possibilitou com que Palpatine chegasse ao poder, cara. Se não fosse ele é o motivo. Se não fosse ele, não tinha tido Império, cara. É isso. Não tinha tido Star Wars, bicho. O principal é, sem dúvida nenhuma, Samuel L. Jackson. Mace Windu. Porque vocês lembram quem tava na época? Como o Jedi ficou um ótimo. Um ótimo ou segundo negro da galáxia. Porque assim, ele tava em todos os filmes, quando o cara apareceu em Duro de Matar, o cara tava em todos os filmes possíveis. Quando ele apareceu de Jedi, eu falei assim, finalmente. E assim, pra galera que gosta dos filmes cult. A ganhadora do Oscar, Natalie Portman, tá lá. Pois é. Tá lá. Todo mundo. Ian McGregor saiu pra uma privada no transporte, só faz filme cult, cantou no Moulin Rouge. Tá lá. O cara tá lá. Star Wars. Perguntaram pra ele: você é um ator de filme cult europeu? O que você tá fazendo aqui? Ele olhou assim e falou: meu amigo, é Star Wars, cara. Sabe, se o George Lucas Graça falasse, vou filmar cenas dessas pra estragar a trilogia clássica, quer participar? Óbvio! Agora! Quem que eu vou ser? Quem é você? Pois é, nós. Qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. Agora! Eu lembro do documentário que o Will falar isso aí. E aí o cara, ele vira, ele cai, ele olha pra câmera e faz assim, estão me pagando pra fazer isso aqui. Cara, o cara tava lá, brincando. Brincando de Jedi, cara. Pô, quem brincaria? Não, e o tio dele era um dos pilotos originais da... Ele era o Ed, não, o tio dele era aquele gordão. Não. Que, cara, a gente não falou daquele piloto gordão, cara. Porque... Não, o Borges. É, tem um piloto gordão de X-Wing. Cara, na verdade, a dele é X-Wing with bacon, né? É a X-Wing com bacon, né? Eu achei que ele ficou gregando na turbina, assim, ele. Tô doido pra usar esse negócio aqui. Vambora! O que eu acho legal é que aquilo mostra que a Aliança, cara, ela tava desesperada. Não, bicho. Velho! Ela contratava qualquer um de nós aqui pra pilotar aquela nave. Mas saber pilotar, meu amigo? Aquilo mostra que o morro também foi meio fofaga lá. Eu gostei. Não foi o que aconteceu, só pra te lembrar. Eu vou falar do Jean-Jacques do jeito que ele morreu. Mas, cara, eu achei aquilo ali tão legal, porque o Bond, ele sempre avacalhava com os filmes. E aquilo ali mostraram que o Bond poderia ser um herói, cara. E ele não era gordo, ele era muito gordo. Ele era tão gordo que quando ele vai morrer, ele faz assim. Ele não se debate contra os outros, filhos assim. Me tira daqui! Não, ele fez. Não, e pior, é tão apertado que é o tamanho padrão, que na hora que eu acho, e levanta o que ele encosta no vidro e ele fica com a gordurinha. Assim. Eu queria saber que aposta foi aquela, porque aquilo foi uma aposta, velho. Foi. Cara, aquele bicho. Ele, porque ele é da manutenção. Ele é da manutenção. Ele é da manutenção. Eles falaram assim. Ele fala assim, meu irmão, vocês são muito ruins, vocês não sabem pilotar, vocês só estragam as naves que eu puser. Ah, é, seu bonitão? Vai lá. Beleza. Ele só largou. A roupa dos pilotos tinha aquela placa que não serve pra nada, né? Que era só botar um tipo um... Pô, cara, vamos quebrar um pouco essa monotonia desse lado, né? Vamos botar uma placa aqui. Aí botaram a placa aqui. A placa na galera é assim, no morro ficou assim. Mas tipo assim, entendeu? Ficou tipo um crachá, né? Oi. Meu nome é Porkins. Meu nome é Porkins. Então, é engraçado que o cara ainda tem nome de Porkins, né, cara? Olha só. Cara, Porkins. Entenda como quiser. É. Porque você sabe que o problema você compra a trilogia antiga e leva de frente os extras da trilogia nova, né? Isso. Na verdade, eu já tenho uma outra opinião. Você compra os extras, porque os filmes, cara, você já tem em casa. É, os fãs já têm. Você compra os... Não tem HD, mas, cara, isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Você compra todos... Se você é fã de Star Wars, como eu sou, eu comprei por causa dos extras. Estou falando aqui, ó, francamente... Onde é que você comprou? Comprei da minha cultura. Ah, eu vou buscar, tem lá? Acho que tem, cara. Vou lá. Deve ter. Será que hoje tem? Hoje deve ter. Vou lá, então. Você acha que uma namorada daria um presente desse com o namorado? Eu acho. Olha, se eu não acho. Eu acho que deveria. É. Ainda mais se o seu namorado é nerd. Então, por que eu comprei? Eu falei, cara, eu não preciso ver o Darth Vader falando... Pra jogar o imperador dentro do buraco. Eu não preciso ver isso. Porque pra mim, ele não falou isso. Mas eu preciso ver, cara, o documentário que tá lá. E outra, são todos documentários inéditos do Blu-ray. Eu fiquei de cara com isso. Eles inventaram o velório, voltaram no tempo, fizeram esse documentário. Cara, é inacreditável, cara. Aquela porcaria tá escondida até hoje. E não tem como tá em HD, cara. Não tem. E vale lembrar, assim, gente, a gente enche muito saco com o George Lucas, mas... Ele é um cara que estudou a Jornada do Herói, ele é um bom cineasta, pessoas que escrevem textos assim de. Ele só edita no PowerPoint, né? Que é aquela coisa que clicou, passa a página, aparece os quadradinhos. Daqui a pouco ele vai, quando ele começar a editar no Mac, vai fazer aquele efeito de lixeira aqui de gênio mágico. Assim. Não faz assim, sabe? É, mas assim, ele. A narrativa dele é boa. E pra quem aqui gosta de artes, qualquer que seja de cinema, esse extra, esse Blu-ray de extras é aula de cinema, meu. O cara tava com Coppola, com Scorsese, com Spielberg, tudo assim, cara, ó. E outro, George Lucas, ele assim, a gente sacaneia ele, mas ele criou Star Wars, ele criou Indiana Jones, né? Não, eu vi quando ele tava no Willow, ele criou Howard Willow, A Terra da Magia, Howard de Pato. E assim, uma coisa que a gente. Eu vi num documentário, não é nem um documentário, o cara do Family Guy, de Uma Família Pesada, foi entrevistar o George Lucas um dia, e ele fala, e como é que você tem um plano assim pra nova trilogia? Ele fala, a gente tá pensando em fazer uma cena de batalha. Aí eu ligo pro Johnny, ligo pro Steve e pego uns conselhos. Aí ele, Johnny e Steve? É, Spielberg e Williams. Isso. Então tá nesse nível de intimidade. E não fala, e aí, galera, aí, Bruno, não sei o quê. Os amigos são Spielberg e Coppola. Imagina ele se encontrando, o cara vira pro Johnny e fala assim, gordo, aí ele vira e passa adiante. Só pra dar uma pincelada aqui nos extras do Blu-ray, que eu dei uma assistida pra falar aqui. Cara, tem um documentário, o tributo à 501st Legion, que é um grupo de pessoal lá nos Estados Unidos e na verdade até mundial. É o fã-clube oficial, digamos assim, né? É a galera freak que, sabe, se veste de Darth Vader, o cara se veste de... Tem gente assim? Tem gente assim, cara. Mas o mais legal dessa 501st Legion é que eles fazem isso pra eventos de caridade. Então eles fazem isso, se vestem, e aí vai assim, 10 caras vestidos de Stormtrooper dentro de um hospital Desculpa, mas se ele ia ficar com cansíssimo. Que medo! Que medo, porque assim. Eu acho isso. Gente, os soldados, eles não são um pouquinho. Cara, de uma sensibilidade, uma coisa tocante. Você tem uma criança ali, bem feita, na ala dos menininhos com sei lá, com Deus teve alguma coisa assim. Gente, tem um pessoal aqui que veio ver vocês, e os menininhos. Levanta um resto de força na cabeça e aí, do cara, a gente trupa com a arma apontando pra ele. Não, cara, vocês também vão te cortar. Entre o Stormtrooper de um lado e do outro, só se eu estiver indo pelo meio assim, né, mano? Cara, o menino pega um soro, ele só faz assim, ó. Tá. Enfim, outros documentários que eu acho importante mencionar aqui, pra quem tá com vontade de comprar o Blu-ray, tem aqui na TV Cultura. Tem? Tem. Passa ela, não passa ela? Passa ela. Passa cartão. Isso. Ah, beleza. Tá. Uma conversa com os mestres de Império Contra-Ataca 30 anos depois. É um documentário curtinho, assim, uma meia hora. É... Tipo, Pedro Problem? Quase. Não era uma velhinha. Na verdade, junta o George Lucas, o produtor, o roteirista, o Lawrence Kasdan, e o diretor, que é o Porkins, o Irving Kershner, e o John Williams. E eles falam de como é que foi fazer o filme e tal do Império Contra-Ataca. Cara, você tem cena deletada, você tem cena estendida, você tem, por exemplo, a cena do... A cena estendida é aquela, né? A cena ganha algum tempo, porque às vezes tem aquela cena de contemplação, como a gente falou do mundo estético, é muito legal. Às vezes tem uma cena na nave que é mostrando todos os comandos, aí todos os computadores, as telas, aí de repente tem um almirante e o Darth Vader. Aí no filme só entrou uma cena rápida com o almirante e o Darth Vader. Aí depois tem uma cena prolongada para você entender como funciona a arquitetura da nave. É realmente para fora esse tipo. Exatamente. Outro, eu citei aqui antes aquela cena que eu falei que era tensa do Luke com a Leia. Essa cena é exatamente antes do quando o Luke foi atacado pelo Ice One, porque ele está em recuperação naquela salinha. E chega o Han Solo e começa a conversar com ele, né? A gente só pega a cena dali. Antes disso, tinha todo um diálogo, cara, de pelo menos uns 3 minutos do Luke com a Leia, entendeu? Que estava guardado no cofre do George Lucas e agora ele fez a bondade, tipo, R$300 a gente vai comprar, entendeu? Enfim, e tá aí, é nosso agora. Cara, é coisa pra fã mesmo. Encerrar então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai se apresentar, vou falar um pouco mais aqui do que a gente faz na internet. Nós somos eu, o Manuel aqui, na verdade o nome dele é Rodrigo, mas responsável pelo cunho Manuel Calaveira na internet, e nosso querido Miotti aqui, eu sou o Brunão. Nós temos um programa de áudio na internet onde a gente fala sobre filmes antigos, que se chama Jurassicast.com.br. Isso, é muito fácil. Também temos um outro programa spin-off, onde a gente fala sobre qualquer coisa. Isso aqui vai estar no spin-off? Isso aqui vai estar no spin-off, vocês vão poder ouvir. Chama o spin-off, tem o nome, é Elo Perdido, tá? É isso, acesse jurassicast.com.br. E agora eu vou deixar com o Vivaco aqui, por acaso. Tá? Eu estou mostrando o tênis do Stormtrooper. O Vivaco, por acaso, está postando seus calcanhares. Eu sou o Vivaco, eu sou amigo do pessoal aqui do Jurassic Cast. Eu sou da Cidade Game e a gente tem um podcast que todos que estão aqui, menos o Miotti, já participou, mas se ele quiser, eu mando um desafio para ele editar, porque eu sei que ele é uma técnica excelente. O cara estava suando ali atrás do medo. E toda terça-feira sai um podcast sobre games, um bate-papo descontraído. E o Brunão já está oficialmente convidado, os outros, eu não sei, para quando a gente falar dos jogos de Star Wars. Estão lá. Então, de videogame antigo a novidades, toda terça-feira, todo dia tem uma coluna, um quadrinho, uma historinha legal. E é parceiro, somos parceiros aqui nessa podosfera de Brasília. Podosférica. E o Guizão? E eu sou o Guilherme, mas como conhecido por ninguém, me conhece por Guizão. Eu te conheço como Guizão também. Conheci por mim mesmo como Guizão, porque se eu não mudar meu nome eu não consigo me achar. E eu também tenho um site de notícias chamado Nandrops, www.nandrops.com.br. Toda segunda-feira tem um cast também, com o resumo das notícias da semana, com bastante bom humor, e em breve a gente vai lançar um cast especial sobre G.I. Joe também. Olha aí. Bom especialista. É, eu não sei nada de G.I. Joe, mas quem sabe a gente sabe tudo. Olha aí, tá vendo? Então é isso, gente. Obrigado por perder seu tempo aqui ouvindo por qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Enfim, gente, muito obrigado aí pela presença e espero contar com vocês no próximo evento aí, se tiver, com a cultura, não sei, com a lista, vamos ver. E em breve, espero o comentário de vocês nos nossos programas no Jurassic Cast. Ah, queria agradecer o pessoal também do Calango Alago também. Isso, eu também. É isso aí. Maninisco também. Isso, então, gente, a boa cultura, muito obrigado também. E sai daqui, passando a linha fora, pega no Blu-ray do Star Wars, compra, fala assim, comprei por causa da palestra. E não é, faz a conta que você comprava, tá? Isso. Aí também faz sempre disso, né? Vai fazer de novo, mas aproveita e compra ele, porque depois sabe quem vai colocar, né? É, ainda tem isso. Vamos lá saber quem que vai piscar no próximo filme. É, e é bom saber também, toda vez que vocês estiverem, que a gente sabe que tem esse movimento nerd aqui, que é ficção científica, cinema e HQs, essas coisas, a gente fala de tudo, né? Fala de... vocês já vieram aqui, tem um programa de vocês falando dos livros. Isso, então... a gente fala sobre literatura fantástica. Então assim, se vocês gostaram da ideia, eu sei que o pessoal da Livraria Cultura é aberta. Chega lá e fala, chama aqueles gordos malucos pra falar de besteira, porque a gente até estuda, né? Até estudo, faz até pauta, cara. Nossa, assim. Olha aí. Ah, pauta. É sério, gente. Oh. A gente imprimiu. Ah, eu queria falar ainda que com pauta foi assim. Vocês imaginam. É, vocês cortaram meus anexos, né? Que eu perguntei da importância do. Mano. Pô, gente. Não. O Vivaco fez uma pergunta. É muito pertinente. Eu queria saber a importância da explosão do planeta Vulcano e o impacto da Terra-média até Hogwarts. Até a próxima, tchau. Gente, obrigado, valeu. Puxa. Obrigado, gente. Eu tentei, eles falaram que a tatuagem ia destoar, porque ela nunca usaria uma tatuagem no império. Ah, sim, vou botar biquíni? Eu tô de biquíni por baixo. Ah. Tudo bem. Bom dia, internet! Manuel Calaveira no ar, meus caros. Voltamos agora peraí. Você falou Manuel Calaveira no ar. É, mas sério? É Jurassic Cash no ar. Virou Manuel Calaveira Show agora. É. Ah, tá bom. Repete aí. Caralho, parece nome de... daquele... agora o grupo dos super-heróis. Super-heróis. É o show do Bolinha. É o show do Bolinha e o show do Calaveira. Atenção! Alguém que gostou daquele novo... Ele gostou. Ele é o do contra, cara, gente. Ele me falou que gostou, cara. Eu quase usei a força nele. Eu vou antecipar um pouquinho, mas eu gostei do episódio 1. Eu gostei do Jar Jar Binks. E eu gostei do Dan. Eu acho legal. Pode ir embora. Quem quiser, pode ir embora.